Oscar, sem a mais conhecida modificação das regras? Matheus. Regras de voo modificada 0129, desça para 2500 pés na proa da perna do vento da pista 190. Afirmativo, copia aí, obrigado, 2500, perna do vento. Próximo ponto de espera pronto, o 1074. 0074, autorizado a linha em decolagem 28, 220 graus, 159. Ninguém vem alinhar e decolar, o 1074. Fala aí, 9642. Rio 9642. Rio 9642, prossiga. 300 Guarulhos, para Papa. Ok, informação em curso é Alfa, mantém escuta 118.6 para cópia. Afirmativo, é bastante da Alfa, 18.6, vai manter. O 074 decolou os 31 119 decimal 35. 19:35, gol 1074. Por Salvador, gol 1074. 074, contato radar, sua para o nível 400, perfil Gol de Gonza. 400 na Gol de Gonza, 1074. Oscar Serra Mac vai descer para 1.500 pés para ingresso perna do vento, pista 28, Oscar Serra Mac inicialmente. Perna do vento para 28.500. Rio 9642, confirmando o nível 300. Afirmativo. Só um instante, corre. Rio 9642, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 300, via Peruísque 58. Decolagem da pista 28, manter pro até 3000. Iniciar curva esquerda, saída gole, transição Gonza. Controle 1, 19 decimal 35. Transponder 5505. Transponder, valeu, autorizado Guarulhos, 300. na Poli Infante 3000, depois esquerda, Gole Gonza 1935, transponde 5505, na Uniforme Whisky 58, na Avenida 43. Está correto, Rio chama pronto, puxa acionamento. Fosca CA Mike, ajuste no 0 no 7, informe para cruzamento do campo, Oscar CA Mike. Mas eu fui só 490, amigo, já passou só com 4 graus. Afirmativo 220 graus, 1 a 12 a nós. Claro. Ele passou o Oscar CA Mike? Foi na proa da Terra 200, pista 28. Oxe, tá voando. Fazer se eu acho que a Serra Mike vai passar a torre. Sim, né? Tá com capa vista, pode passar a torre. Aguarde. Aguarde. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1264, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 64, 65, obrigado, bom trabalho. Oscar Serra Mike, chama agora a 386, bom pouso, Oscar Serra Mike. Obrigado, Valente. Salvador, Alto Oscar Serra Mike, transferência, vai passar o patrão para o cruzamento da UPAIS, 1500. O Serra Mike tem livre cruzamento do campo, informe para girar base 1-7. Obrigado. Suspeito acionamento Rio 9642. Rio 9642, observe o tráfego da Azul sendo rebocado na retaguarda, está livre o seu push em coordenação com a equipe de solo. Chame para o táxi. Para o táxi, 9642. Baixar pra lá, Serra Mike. Serra Mike autorizado. Base pouso no 7, vento 2, 20 graus, 08 nós. Solo Azul do Hotel confirma alterno de reboque no pátio 13, muito obrigado e tenha uma boa noite. Boa noite, Azul. Para o táxi Rio 9642 com 3 horas e 20, alterna Galeão, 5 a bordo. Está livre até o ponto de espera da 28, ajustado no 0, no 7, pronto para decolar. De ponto para decolar no 28, Rio 9642. Fosca Sierra Mike no solo aos 42, frequência livre estacionar. Obrigado, boa noite, amigo. Salvador, Sam 3178. Siga 3178. Gentileza, coordenar o 270 para Maceió. 270, aguarda cópia. Uma senha autorizada, agora 3620. Positivo, ainda restrito, tem tráfego, posição 1 para 11 horas, está no alerta nível, soma na 10.1738. 9642, ponto de espera pronto. Pio 9642, autorizado ali a decolar pista 28, vento 230 graus, 1 a 12 nós. Ali decola 9642. Decolou aos 48, 11935. 1935, boa. Controle, boa noite, 9642. 9642, contato radar, sopro nível 300, perfil código 11. Vale Gonza 300, 9642. autorizado nível 270 para Maceió, via Peruísque 58, decolagem da pista 28, mantém proa até 3000, curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, transponder 5511. Confirme o transponder. Correto, eu informo que sua transmissão clareza 1, ok? Muito baixo. Informe para pushback acionamento. Centro Recife, frequência 1264, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 1606, boa noite, informação Alfa. 1606, boa noite, essa identificação, autorizado, chegada a Cari, desça para 2000 pés. Ajustou o time, 1097, informe no curso localizador, pista 28. Ok, 2097, chamará localizador 28. Boa noite, total 9908, informação Alfa. 9908, frente da Alfa, Guarulhos 360. Chegou de cópia. Building 5370, leaving on some radar, 4410, descendo.